Rádio Difusora FM, exibindo o nosso programa. Ô, Matheus Freitas, muito obrigado pela parceria, viu? A todos vocês aí de Fortaleza, de Minas, audiência fantástica, né? Muito obrigado. Minha querida Camila Oliveira, em Lavras do Sul, Rádio Local FM, todos da equipe, o nosso muito obrigado, claro. Vocês, amigos ouvintes, muito obrigado, viu? Minha querida Mirlene Silva, a Silvana Machado, a Silvana Vitorino, a Jéssica, a Nath Pereira, a Elisângela Souza, a Lidiane Souza, a todos vocês, enfim, aí dessa linda cidade de São João do Paraíso, ouvintes da Paraíso FM, muito obrigado, viu? Aos papais aí da Silvana Machado no sítio, né? Muito obrigado a Marlene, a sua tia Marlene, a todos vocês, a Marlene, a sua irmã, a dona Neuza, a sua tia, ouvintes do nosso programa. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, tá bom? É, vamos em frente, quem vai cantar o bonito agora? Meu amigo Rafael Silva, de Brasília para o Brasil inteiro, canta agora sim, para Vânia Rocha, que gosta muito dessa música, para todos os fãs do Rafael Silva, Manchete Nacional. Vamos lá, quem tá apaixonado solta a voz comigo, hein? Fala pra mim o que aconteceu, o que te fez mudar assim. Tá na cara que você não me esqueceu. Pare, pense, tente refletir. O nosso caso é manchete nacional. De nós de azul todo mundo conhece. O nosso amor é alto astral. E o amor assim ninguém esquece. Oh, oh, oh. Vem me dar um beijo, esquece o que passou. Não vamos dar ouvido a quem nunca amou. Preciso de você aqui perto de mim. Passou, deixa quem quiser falar do nosso amor. E vem correndo dizer que sim, que ainda me ama, que ainda me quer. Que sou o seu homem, você minha mulher. Que ainda me ama, que ainda me quer. Que sou o seu homem, você minha mulher. Quem tá apaixonado não gritou! Cadê o Brasil nesse momento? Nosso caso é manchete nacional. De norte a sul todo mundo conhece. O nosso amor é alto astral. E um amor assim ninguém esquece. Quem tá apaixonado encanta comigo. Vem me dar um beijo, esquece o que passou. Preciso de você aqui perto de mim. Vem me dar um beijo, esquece o que passou. Deixa quem quiser falar do nosso amor. E vem correndo dizer que sim, que ainda me ama, que ainda me quer. Que sou o seu homem, você minha mulher. Que ainda me ama, que ainda me quer. Que sou o seu homem, você minha mulher. Que ainda me ama, que ainda me quer. Que ainda me ama, que ainda me quer. Que sou o seu homem, você minha mulher. Muito bem, meu amigo Samuel e a sua mamãe, a dona Maria, em Pouso Alegre, sul de Minas Gerais, ouvindo o nosso programa. Muito obrigado, viu, Samuel. Minha querida Maria Neide, do Bar da Neide, em Presidente Venceslau, São Paulo também. Ouvindo nosso programa, toda a galera aí no Bar da Neide ouvindo nosso programa. Um abraço a todos vocês, viu? Meu amigo Antônio Januário, Rádio 104 de Humaitá, também exibindo o nosso programa. Um beijo para André Lima, a todos vocês dessa linda cidade, a Águida, todos vocês, viu? De Humaitá, no Estadão do Amazonas. Aí, Tânia Janizelli, um beijo para você, viu? A sua tia, a sua mamãe, toda a família ouvindo o Mundo Sertanejo. Também aqui, deixa eu ver aqui. O Antônio Januário pede para mandar alô aí para a equipe da rádio que exibe nosso programa em Humaitá. O Nilson, né? O Nilson Casagrande, o nosso presidente Nilson Casagrande, o coordenador Marcelo Venazin e o sonoplasta Luciano, o Railson Magalhães. E a todos vocês, enfim, muito obrigado, viu? Pela equipe, muito obrigado pela parceria. No quadro Ao Som da Viola de hoje, quem canta bonito, Rio Negro e Solimões recordam essa canção que é simplesmente linda demais. Tô por aí. Agora no Mundo Sertanejo, Ao Som da Viola. Ao Som da Viola. Por toda a cidade, curtindo saudade, tô por aí. No último volume, o som do carro, um gole de cerveja, um cigarro, olhar perdido em alta madrugada, tô por aí. Pra onde ir? Quem sorri, vem cá, diz que não aumenta minha solidão. Meu desejo procurando outra emoção, tô por aí. Vou por aí. Eu morro de amor por ela e ela nem aí. Saudade rasgando o peito, pra onde ir? Eu morro de amor por ela e ela nem aí, ela nem aí. Noite fria, madrugada, tô por aí. Vou por aí. Aumenta minha solidão. Meu desejo procurando outra emoção. Vou por aí. Vou por aí. Eu morro de amor por ela e ela nem aí. Saudade rasgando o peito, pra onde ir? Madrugada, tô por aí. Vou por aí. Pra onde ir? Vou por aí. Venha ser um representante saúde com beleza na sua cidade. Faça parte de uma equipe de sucesso. Centenas de pessoas em várias cidades do país estão vendendo os nossos produtos exclusivos e ganhando mais do que esperavam. Saúde com Beleza convida você para fazer parte deste time de sucesso. Ligue no horário comercial para a nossa central em Brasília e saiba de todos os detalhes para se tornar um promotor ou promotora de vendas. Anote o nosso telefone: 61-3532-6993. Saúde com Beleza, distribuindo produtos para a sua saúde e beleza em todo o território nacional. Ligue no horário comercial: 61-3532-6993. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Muito bem, já estamos de volta ao Mundo Sertanejo. Aí, Vilma Fernandes, em Caetitu, Minas Gerais. Um beijo pra você, viu, querida? Todos os nossos ouvintes da Rádio Araia FM, aí de Berilo, Minas Gerais. Minha querida Célia Alves, em Gurupilo, Tocantins. Os amigos da Rádio Felicidade FM, Três Pontas, Minas Gerais. Muito obrigado pela parceria, viu? Meu amigo Rubens, o Robson Ribeiro, o diretor e programador Luciano Maciel. Todos vocês, amigos da Rádio Felicidade FM, em Três Pontas, no Estadão de Minas Gerais. Abrangência em 75 cidades vizinhas. Muito obrigado, é potência, né? Um abraço a todos vocês, obrigado pela parceria, viu? A minha querida Adriana Rosa, em Juara, Mato Grosso. Um beijo para você, viu, Adriana Rosa, em Juara, no Mato Grosso, ouvinte da Rádio Difusora AM. Muito obrigado, viu? A Eliane Silva... A sua cunhada Nazaré, né? Nazaré, em São João do Paraíso. Um beijo pra vocês, viu? Eliane Silva, a sua cunhada, a todos vocês, tá bom? A Gleice Silva, em Santo Luzido do Paruá, a Kekel, a Rayara, a todos vocês, a Patrícia Maiara, a Márcia Farias, a Toinha, o Kim, a Doralice, todos vocês, muito obrigado, viu? A Isa Torres, todos da equipe da Tropical FM. A Thaís Plácido, em Ulianópolis. Muito obrigado pelo carinho de vocês aí, viu? De Ulianópolis. A Graciele Farias, em Maringá, no Paraná. Um beijo para você, viu, Graciele Farias, todos vocês amigos de Maringá, Rádio Viola Universitária, exibindo o nosso programa. O Clécio Silva, todos da equipe, muito obrigado, viu, a todos vocês aí, tá bom? Rádio Tropicaliente, exibindo o nosso programa, muito obrigado, viu? Rádio Transpaulista FM, também Transpaulista FM e Web, exibindo o nosso programa aí em Osasco, na Grande São Paulo. Rádio Paulista FM, aí no Ipiranga, também na Grande São Paulo, exibindo o nosso programa. Rádio Clipe.net também, Dudamel e todos da equipe, exibindo o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho de vocês, tá bom? João Ramos, o Piãozinho, o Valdeci, o Nivaldo, aí na fazenda, na fazenda Tabocal de Cima. Muito obrigado, viu? O Zé Francisco, a Dona Lia, o Adão na fazenda Tabocal de Baixo. Um abraço a todos vocês aí. Muito obrigado a todos vocês também do assentamento São Francisco, em Nidão, o Nidão e toda a sua família. O Zé Luiz e família, o Joaquim e a dona Ivanilde, né? E a dona Conceição. A todos vocês, amigos, ouvintes da Beira Rio FM, São Francisco, Estadão de Minas Gerais. Muito obrigado, Lindolfo, a todos vocês, enfim, muito obrigado, tá bom? Vamos em frente, quem vai cantar bonito agora? Jota Neves, Sol das Manhãs. Esse amor para mim, diz a ela que estou sofrendo, de saudade estou quase morrendo. Traga ela de volta pra mim, diz a ela que estou sofrendo, de saudade estou quase morrendo.

Valeu, Jota Oliveira, Nelson Lundes, todos da equipe. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Os amigos da Rádio Guarituba Mais, no Paraná, também em Curitiba, no Estadão do Paraná, exibindo o nosso programa com muito sucesso. Meu amigo Rubens Gomes, todos da equipe da Rádio Talismã FM. Um abraço a todos vocês aí de Vila Bahia, né? Muito obrigado a todos vocês pelo carinho da audiência. Aí meu amigo Baguinho, da Soraya, Sandra Souza. Muito obrigado pelo carinho de vocês, tá? Todos vocês aí de Vila Bahia, ouvintes da Talismã FM, Rubens Gomes e todos da equipe, muito obrigado. Henrique e Juliano cantam A Dona do Meu Coração. Posso te encontrar de novo, ainda é muito cedo pra poder te encarar. Meu corpo ainda pede o seu de noite, quando a solidão deita comigo e ocupa o seu lugar. Não dá pra acreditar que tudo não passou de um engano, uma grande ilusão. Porque você não vê que eu te amo e que é você a dona do meu coração. Se você quiser eu largo tudo e num segundo eu faço tanta coisa pra te revoltar. Vem viver o que sonhamos juntos, pois sem ter você o meu coração pode parar. Se você quiser eu largo tudo e num segundo eu faço tanta coisa pra te revoltar. Vem viver o que sonhamos juntos, pois sem ter você o meu coração pode parar. Que tudo não passou de um engano, uma grande ilusão. Porque você não vê que eu te amo e que é você a dona do meu coração. Se você quiser eu largo tudo e num segundo eu passo tanta coisa pra te revogar. Vem viver o que sonhamos juntos, pois sem ter você o meu coração pode parar. Se você quiser eu largo tudo e num segundo eu passo tanta coisa pra te ver voltar. Vem viver o que sonhamos juntos, pois sem ter você o meu coração pode parar. Se você quiser eu largo tudo e num segundo eu passo tanta coisa pra te ver voltar. Vem viver o que sonhamos juntos, pois sem ter você o meu coração pode parar. Meu coração pode parar. O meu coração pode parar. O meu coração pode parar. Maravilha, maravilha, vamos em frente. Meu amigo Leonardo Oliveira, em Vanderlei, na Bahia, todos da equipe da Vanderlei FM. Aí, Roxinho, um abraço, viu? Muito obrigado. A minha querida Milena da Silva, em Nova União Cotriguaçu, Rádio de Luz FM. Muito obrigado a todos vocês aí da Rádio Raio de Luz FM, exibindo nosso programa. Um abraço, meu amigo Luz, a todos da equipe. Aí, Zé Lopes, um abraço, viu? Muito obrigado pelo carinho de vocês, tá bom? É meu amigo Antônio Januário, a Mônica Venazia, a todos vocês de Humaitá, da Rádio 104, exibindo o nosso programa. A Tânia Genizelli, a sua tia, toda a família, todo mundo ligado no mundo sertanejo. Manfrini Gehrig, a Marli Santos, a Dona Odete em Guarapari, no Espírito Santo. Todo mundo ouvindo o mundo sertanejo. Aí, Raimundo Silva, um abraço. Muito obrigado, viu, pelo carinho de sempre. Meu amigo

Muito bem, estamos de volta ao Mundo Sertanejo, está no ar, minha querida Gessilinda Silva, em Mata Verde, na Bahia, também ouvinte da Talismã FM, um beijo para vocês aí, viu? Adite Duarte, Ouro Preto do Oeste, ouvindo nosso programa pela Rondônia FM, muito obrigado, viu? A Dinoan William, em Xambioá, no Tocantins, e o seu marido Valadares, ligados no nosso programa. O Gleison Nascimento, em Porto Walter, no Acre, muito obrigado, viu? A todos vocês pelo carinho. A Cássia Oliveira, em Luziânia, Goiás, também ligada no nosso Mundo Sertanejo. A Stephanie Vasconcelos, em Petrolina, no Pernambuco, também ligada no nosso programa. Sander Rodrigues, em Berilo, Minas Gerais, muito obrigado pelo carinho, tá bom? A todos vocês. Meu amigo Jean Carlos, a Lohane Oliveira, Darília Gonçalves, a todos vocês, muito obrigado, viu? Aí de Córrego Fundo, a Rádio Clube FM, meu amigo Adir Alves, todos vocês é da Rádio Clube FM, em Córrego Fundo, Estadão de Minas Gerais. Valeu, Jean Carlos, valeu, Lohane, a todos vocês, muito obrigado pela parceria, tá bom? A Elisângela Souza, em São João do Paraíso, um beijo pra você, sempre interagindo comigo no Facebook. Minha querida Abadilha, Abadia Coelho também ligada no nosso programa. O Edmilson, a Mica Piseira, ouvindo o nosso programa, muito obrigado pelo carinho, tá bom? A Rosenilde Pires, Vargem Grande do Rio Pardo, ouvinte da VGFM, não perde um só Mundo Sertanejo. Meu amigo Oséias Neves, em Dayabira, Minas Gerais, ele ouve pela Rádio Paraíso FM de São João do Paraíso. Valeu, Oséias Neves, a todos vocês, muito obrigado, viu? Vamos em frente, Chitãozinho e Xororó cantam Evidências. Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. E confessar que eu estou em tuas mãos, mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego. Faço tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou louco por você e tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas. E nessa loucura me dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que me ver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo. Chega de mentiras e negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo, eu preciso do seu beijo. Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Só você. Só que é verdade, que tem saudade. Diz que é verdade, que tem saudade. E ainda você quer viver pra mim. Eu me afasto, me defendo de você, mas depois me entrego. Faço tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas a verdade

Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.